Gangster Ho, Gangster Ho, pesadelo começou. Gangster Ho, Gangster Ho, Gangster Ho, é a voz do interior. Sai que sai, que é nós, a voz do interior. E pros playboy considerado o terror. De lenço na cara, o microfone aqui não para. Os humildes vem com nós, só gangster na área. Os calçudos, só louco, aqui na sintonia. Os braços tatuados, bermudão, as camisas. Com cara de mal, não pago simpatia. No rap sou terror, só gangster na pista. Sem deselegância e massagem nas rimas. Sente os favelados que não paga de artista. Mano, Guina e El, o som só começou. Depois de nós de novo, Marama interior. Quem sou eu? Sou bicho solto, pra alguns eu sou monstro. O bang é louco, salve, só criminoso. Os cordão de ouro, Rolex no pulso. Dinheiro no bolso, só nos carros de luxo. É pouco pra você, então escuta aí. O seu chão vai tremer porque os gangster tá aqui. Gangster Ho, Gangster Ho, Gangster Ho, pesadelo começou. Gangster Ho, Gangster Ho, Gangster Ho, é a voz do interior. Gangster Ho, Gangster Ho, Gangster Ho, pesadelo começou. Gangster Ho, Gangster Ho, Gangster Ho, é a voz do interior. Moleque talibã de volta no ringue, parceiro. É nós por nós, sem deselegância com os guerreiros. Deixei bonito com os primos, invadi os bang. Tomando de assalto, explodindo os alto-falante. De calça larga, bombeta e lupa na cara. Cordão de ouro, pisante, camisa de marca. Impressionei nas levadas tenebrosa. Tomei vinho do Porto, cantando rap na Europa. Colei de Honda, Golf e Ibiza. E a 500 do Jean, quem não viu desacredita. JB, Johnny Walker, Sagas, Tequila. Colei com os vagabundos, apreciei várias bebidas. Agora é só Brahma, conhaque e um vinho tinto. Santana, Paraty, Titã 95. Colei no sapatinho, dei um salve nos primos. Voltei na profissão, perigo, narrando homicídio. E vários vagabundos nos carretos rebaixados, curtindo o nosso som. E os 69 batendo pesado. E a responsa que sempre aparece, nossa cara é ser humilde, dar uma riff e fazer rap. Só bandido graduado, do corpo tatuado, que faz a poesia criminosa invadir os raios. Não tem Snoop Dogg nem 50 Cent, aqui é anterior. Gangster paranaense, Gangster Ho, Gangster Ho, Gangster Ho, pesadelo começou. Gangster Ho, Gangster Ho, Gangster Ho, é a voz do interior. Gangster Ho, Gangster Ho, Gangster Ho, pesadelo começou. Gangster Ho, Gangster Ho, Gangster Ho, é a voz do interior. Toma de novo, louco, cada vez mais tenebroso. O ódio em dobro. Licença pros bichos soltos que chega pra fora, só na trilha sonora. O que, come, quando? Batida cabulosa. Favelado na avenida, o rap tá na pista. Passat Santana, me impressionei com as batidas. Emocionado, é claro, pois essa é minha vida. Eu vivo pelo rap, o rap vive em nossas vidas. O microfone em punho, só os Bin Laden no bagulho. Que através do rap, moleque, nós quebra tudo. Passo por cima do muro, visito os presídios. Que Deus me abençoe, e muito amor em Jesus Cristo. Nós é rap nacional e assim até morrer. Já que é pra fazer bonito, vamos fazer o chão tremer. Por quê? Nós é favela, os boy, odeio os pobres. No trio que nós caminha, com certeza uma padlock. Polícias é povinho, sistema, várias fitas. A voz aqui é forte, transformei poesia em batida. Que viraram rima invadindo as periferias. Os moleque que gosta de nós, com certeza veste a camisa. De paz, justiça, liberdade, lealdade. Beijão no coração, é nóis, sem massagem. Favela tá aqui e nós não tem dublê. Nós é foda, mas não é moda, gangster até morrer. Gangster Ho, Gangster Ho, Gangster Ho, pesadelo começou. Gangster Ho, Gangster Ho, Gangster Ho, é a voz do interior. Gangster Ho, Gangster Ho, Gangster Ho, pesadelo começou. Gangster Ho, Gangster Ho, Gangster Ho, é a voz do interior.